jogador, boa, você não é 61 no 4.0, ponte espera pronto. Lima 4-0, tô já DNA, e decolar, instala 0, vem pra uma centena com 10 nós. Autorizado, Lima decolar no 0, Lima 1 no 4-0. Curta sinal, pistão da 7, vem com a centena com 10 nós. Bravo, Eco. Chamou o controle, Xané? Chame o Xané M40, decolou os 4-1, chame 19-8. 19-8, boa. Até a próxima, M1 no 4-0. Bom dia, Kilo Kilo Lima. Reporte curta sinal pista 1-7, segue pro 4-5. Cabra Voeco, solo 4-1 no 4-5. 48, venha com a equipe de solo, me chama pronto, tá? Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Tango, Tiago, Tango. Tango Charlie Tango. Prossiga. Ah, visual com campo, está autorizado a testar 200 da 10, Tango Charlie Tango. Motorizado, ingresso, perna do vento, pista 1-0, intenção de pouso, pista 1-0 ou 1-7? Auto facilitar para o controle, entrar na torre, pode ser até 1-7, sem problema. Segue para qual faixa após o pouso? 5. Ok, gente, fica a seu critério, porém de qualquer forma, deverá fazer um 360 quando no ponto médio da perna do vento, pois há dois tráfegos na final do 1-7. 360 então pela... direita, pode ser? Afirmo, 360 pela direita, perna do vento. Se possível, dá presente 360, reposte ré, intercepção na perna do vento, pista 1-0. 360, reportará, reinterceptando, Tango Charlie Tango. Aí, Salvador, Quilo, Quilo Lima, sinal 3 milhas, cabeceira 1-7, vai estacionar no pátio da base. 3 Quilo, Quilo Lima, pouso autorizado, pista 1-7, pouso autorizado, backtrack, agilize. A liberação da pista, reposte livrando a bata. Ciente, Lima. Interceptando a 200 da 1-0, Tango Charlie Tango. Este Tango Charlie Tango autorizado a ingressar na final da 1-7. Reporte, girando base para pouso. Livre, reportará a final da 1-7, Tango Charlie Tango. Uno 648, sou autorizado o táxi, Fátio 1, táxi Índia, ponte para 1-0, torre 11895, ajuste altímetro 1-0, 1-3. Quebec Serra, intercepte a final da 1-7, número 2 para pouso. Informarei quando a pista estiver livre. Quilo, Quilo Lima, frequência livre. Boa. Gente, um instante, cobre, por gentileza. Golf de Oscar, pronto, cópia. Autorizado Valência, meu pai, da corrida 1-7, a curva à direita, corredor Axé, controle Salvador 119, décima 8, transponder acionado, será o 0135. Golf Kilo Oscar, acionamento táxi decolagem, Xiaomi, a torre 11895, ajuste altímetro 1-0-1-3, bom voo. Chegou no 648, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, evento uma centena com 10 nós. Vida alinhar e decolar 1-0, golf 648. Golf Kilo Oscar, Xiaomi, chama para o táxi. voltando, Charlie Tampa. Seu solo foi os 47. Libera aí a sua frente, à esquerda. E ao estacionar no 45, frequência livre. Boa. Capitão Nacional 97, pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, pouso autorizado, Capitão Nacional 7. Vem com a centena com 10 nós. Vem, pouso 97, Quebec Serra. Bom dia, é o voo 561. Voo 561 na reposta quando baixado e travado, dentro de uma centena com 10 nós. Reposta lá embaixo, Ricardo. Para, só assinar a frequência livre, boa. Trem embaixo de casa, igual o outro, ou sem delta. Chico Mel, o vento uma centena com 10 nós, permanece pouso autorizado, pista 10. Gente, pouso autorizado, pista 10, igual o outro, ou sem delta. Pula 648, não me escuta? Me escuta, senhor. Close, 48, chame 1998, bom voo. 1998, obrigado. Oscar, autorizado táxi, chame no ponto de espera da papá. Ingresso, reposta alinhada e pronto, cabeceira 17, Golf Golf. Paulo Salvador, voo 1621 na ponte estacionada 21. 621, colega que pediu solo, me chama para outro táxi. Ok, reporta de táxi. Juliano, solo 52, Gemina 2199. Salvador, muito bom dia, eu vou no 561, levando as pessoas. No 561, não está autorizado o táxi Alfa, me reporta no seu Juliette. Alfa, eu vou dar nosso Juliette no 561. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, está pronto para iniciar a decolagem? A Bandeirante iniciando a rolagem agora da 17. Fique atento ao mesmo também irá para o corredor Axé. Limpou a centena com 3 nós autorizados a decolar, reposte fora do solo Guardião 02. O Oscar decolou 5-4, ingresso corredor Axé, chame controle 199-8, bom voo. Coronado, gol pro lado. Outro para o solo. Próxima Juliette, no 561. No 561, numa temposição do Juliette, informo que irá ingressar por São 02 após o banho da Gol, inicial táxi. Vai manter posição, aguardando a atualização para o 02 do nosso 561. Siga também, Gabriel. Gente, na RMA para Salvador, a 510, decola com prova direta, controle 119-8, transponda 0137. Acionamento e decolagem, torre 11895, ajuste altímetro 013, torre de abafo. Gol 1621 para o táxi com 169, 4 horas 5 galeão. Gol 1621, estou autorizado o táxi via Índia, posterior no 0, torre 1895, ajuste altímetro no 0, no 3. 23, 1895 lá. Gol 1561, vai ficar atento ao blank da Gol, iniciando o táxi após ingresso de Juliette, posição 02. Juliette para 02, atenta ao tráfego 951. Gol 1621, no ponto espera da unidade. Liga no 621, cruzada linha e decolar, pista no zero. Vem para uma centena com 10 mais. A linha decolada no zero, gol 621. Cuidado, decolagem por conta e risco, vento 100 graus contra nós, a parte fora do solo. Tango de abraço. Fora do solo, Tango de Bravo, visual com o campo. Gente, reporte na cura final, pouso 1-7, Tango de Bravo. Conta da 1-7, Tango de Bravo. Uno 621, decolado. Os 1401, controle, 119 decimal 8, boa viagem. 198, bom dia. Na curta da 1-7, Tango de Bravo. Tango de Bravo, traço ajustando, tudo já com o disco 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-3-9, após solo, Tango de Bravo. Tá lá no solo, vai para o pátio 4 já. Gente, preferi direto para o pátio 4, prefere? Pode ser, senhor, não tem problema. 170 viaturas e aeronaves, direto para o pátio 4, após solo controlado, Tango de Bravo, 100 graus com 3-9. O controlado, vai para o Tango de Bravo. Alô, bom dia. O Azul 4207 está estabilizado o sinal da 10 só. Azul 4207, bom dia, ajuste no 013, primeira aproximação, reporte baixada travada. Portada baixada travada, Azul 4207. Família Bravo, solo 03, frequência livre, bom dia. Baixa travado, Azul 4207. Azul 4207, autorizado por pistão 0, vento 1-0 graus, 1-3 nós. E depois do pistão 0, Azul 4207. Azul 4207 no solo ao 06, direita 1219. Direita 1219. Quilo, Quilo Lima, prossiga. Tiago, November Alpha Uniform, Aeroclube Aracaju, aguarde cópia. Diga 4207, portão 01, no Alfa Juliette. Alfa Juliette, portão 0207. Quilo, Quilo Lima estacionado, onde está estacionado? Mata, está autorizado Sierra November Alfa Uniforme, meu pés, via litoral, corredor forte, decolagem da 17 com curva à esquerda, controle em 119.8. Acione 5073. 3 a bordo? Único a bordo, a torre 11895 para acionamento táxi decolagem. Trazado acionamento, reporte táxi. Salvador, muito bom dia, é o Gol 1094, a NLS tem um capacista. Gol 1094, ajuste 1013, reporte baixado e travado. Já baixado e travado, 1094. Gente, o tráfego avistado, autorizado pelo pistão 10, vento 120, 1014 mais. Tive pouso para o Gol 1094. Torre Salvador, bom dia, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, bom dia. Ajuste no 013, sustenta aproximação 02 para pouso. A intenção é cancelar e prosseguir para a pista 17. Gente, aposta o ponto ideal para cancelamento, Papá Tango Romeu. Já está pronto para cancelamento. Gente, autorizado o cancelamento, cancelado é o 1-1, a base curta para a direita, aqui o reporte girando base, pistão 1-7, o Papatão Gomes agilizando base curta para a direita, ok? Ok, vou dar a base, tá, Gomes? Mídia Bravo, prossiga. Bom, 094, solo 12, direita 1219. Direita 219, 0094. RMAR, Sierra November, Charlie Lima. Não. O número 10 decola da RMAR, segue o corredor Axé. Aciona 0137, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95. Salgou no 094, livrou na Alfa, se escuta. Polo 094, continue táxi via Alfa, Juliette, portão 04, Fatiuno. Alfa, Juliette, até o 04, 094. Papa Romeu Tango Via Bravo, poderia confirmar o horário do Polo? Gente, aguarde, coordenaremos com a sala em S para saber o horário do plano, ok? Terra, continua a aproximação, ajuste 1013, aporte vertical da rotatória. Aporte a vertical da rotatória, o nome dele. Romeu, Papai Tango Romeu, na, se possível, agilizando manobra aqui para evitar a espera. Já está girando base, Tango Romeu. Tanto, posso na curtíssima final da nossa sete, Papai Tango Romeu, agilizando. Repórter. Curta final, Tango Romeu. O Papai Tango Romeu, tráfego avistado, autorizado o pouso pistão 17, vento 120 graus, 14 nós. Livre pouso, pistão 17, Tango Romeu. Fox 7 Serra, autorizado o final da 17, aposta na curta. Autorizado o final, 17, aposta aí na curta, Fox 7 Serra. Torre Salvador, Gona 791, passado externo, passado travado. 791, ajuste no 03, autorizado pelo pistão no 0, vento 120 graus, 13 nós. Após autorizado na 10, voo na 791. Papai Romeu, Papai Tango Romeu, solo 15, confirma no pátio. Gente, obrigado, backtrack, após quebrar na pista. Correio, TAM 3198, bom dia. TAM 3198, bom dia, ajuste no 0 no 3, continua a aproximação, número 2 para pouso. TAM Fox Fox Serra, continuando a aproximação, aguardando pista livre. Prosseguindo, aguardando pista livre, Serra. Estão Romeu, estacionar a frequência livre. Fox Fox Serra, utilizado com o pistão 97. Vento 110 graus, 111 norte. Autorizado pouso 107 para o Fox Fox Serra. Pouso conta até as 14h15, tem validade por mais 45 minutos, ok? Até as 15 horas tem validade por conta. Melhor Zulu, ok? 791, solo 17, direita 1219. 219, tá bom, 791. Daqui a pouco eu entra, te chamarei, ok? Na escutura do solo? Dá tui. Kilo Lima, tui. Subi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 79. Hamilton Milha Bravo, o horário da LBT 14h30, Salvador Rimar. Ok. Tudo para o 98? Embaixada travada? Negativo. 98 usa pouso, pistão a 0, 1 a 0 graus, 1 a 2 mais. Terra, Paulo Azul 9, autorizado aí, track, após tirando a pista, bata. Rapaz, meu tango Índia Brava, aguarde apenas um instante que a sala S está retransmitindo o seu plano, ok? Boa na 791, autorizado, ingresso, portão 62. Já está no 62, na 791. Fez 198, solo aos 20, direita 1209. Rapaz, meu tango já bravo, copia? Índia Brava autorizado, Salvador Rimar, Uno Mil Pés, decola da 1-7, segue com Proa Norte, aciona 01137, controle 119.8, torre 118.95. Muito bom dia, tá? 3198. 3198, autoriza ataque civil Alfa, reporte Ana Juliette. Reportar Ana Juliette, o 3198. Tango Índia Bravo, ciente, então decolará com o Proa Sul, acionamento e decolagem com a torre 198 desse 195. Na reporte para decolagem, tem que quebrar. Ingresso na Juliette, portão 03. Próxima esquerda pro 3, o 3198. autorizado a decolagem com proa norte, vento 110 graus, com 139, após pôr o solo do solo. Então, um grande abraço. Autorizado a decolagem com proa sul, 100 graus com 139, após pôr o solo. Então, um grande abraço. Pode falar só, um grande abraço. Bravo, decolado aos 13, aos 24, controle 1-9-8, obrigado. 398, Samará, graças. Salvador, 31191, sente da informação, até o autorização, galera. 31191, informação em curso é hotel, galera 340, copia? Pronta cópia, 31191. Autorizado Galeão, via Pesulu 10, nível 340, cola da 10, a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, após direto bridge, aciona 5107, controle 1119.8. Autorizado Galeão, nível 340, via Pesulu 10, decolada 10, curva direita, perfil da Euleda bridge. Controle 1980, transponder 5107, para 3191. Escotejamento 4, agora puxa o acionamento com 3191. Chamada para o acionamento, 3191. Agora é o gol 1094. O 1094, informação em curso é Hotel Fortaleza 370, copia? Não, você escuta o 94. Pronto, cobre? Ah, sim. Autorizado Fortaleza, vinha pro Zulu 19, nível 370. Decola da 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue o perfil Momo Froti, aciona 5072, controle 119 decimal 8. Autorizado, para o Zulu 19, decola pela 10 com curva esquerda. Sai da Momo, transição Froti, 5072, transponder, 198 é o controle 1094. Protegimento corretinho para puxa o acionamento com 1094. Samara, obrigado. Salvador, bom dia, trip 5220. 220, ajuste 1013, reporte baixado e travado. Tente reportar baixado e travado, tá. 2000 pro externo. Informação em curso é Hotel Rio de Janeiro, nível 340, pronto, cobre. Autorizado Rio de Janeiro, vinha pro Zulu 10, nível 340, decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, após direto bridge, aciona 5101, controle 119 decimal 8. Correto, chamada, puxa acionamento, azul 407. Pelo que é deck serra, prossiga. Passou externo, baixou e travou, 5220 da trip. 5220, cruzado pouso, pistão 10, vento 1-10 graus, 1-3 mais. Livre pouso, trip 5220. Guardião 02, ajuste no 013. Questão é pouso 35. Mas tem um bom da Gol na aproximação, já está 2 milhas do externo. Não tem expresso para essa porra guardada para prosseguir para o pátio do Greco. Matheus, confere agora para a cópia. Salvador, Papa Roberto, Thiago. Thiago, Thiago, você. Ajuste 1013, pouso no 7. Bom dia, estamos prosseguindo com a porra de Salvador, já visão com o helicóptero. Se mais próximo o senhor autorizar, a gente faz o cruzamento para o pátio, é possível? Se o senhor quer cruzar, eu prosseguir para o pátio. Confirme qual pátio? Pátio 3? É, o pátio geral aí está reabastecimento lá. Gente, mantenha o setor norte, aguarde para cruzar o campo, porque tem um Boeing da Gol na aproximação para pouso e após ser autorizado o cruzamento da pistão no zero, você está seguindo para o pátio 3. Ah, sim, João. Grato. 1864. Mip 5220 no solo, 33 direita no 219. 219, grato. 1864, ajuste 10, 13. Confirma embaixada travada? Afirmativo, passa agora o Simbra com trem checado avistando. 7, cruzado com o pistão 10, vento 100 graus, 13 nós, 1864. Livre com 13, gol 864. 1864, apenas informo dois tráfegos. Entrada no setor norte, Ticão Bravo, 429, em terceiro com aproximação, 500 pés. E o segundo tráfego é o helicóptero da Polícia Militar, o Polícia Alfa CA50, o Tipo, a 500 pés, essa pessoa tem que ter com aproximação, ok? Eu tô ouvindo. 02, Zé, com retaguarda para o Pouso Gré. Afirmativo, retaguarda do tráfego, aposta na curta final Pouso Gré, Guardião 02. Na curta final, Guardião 02. Quilo Lima, livre acionar a taxa táxi. Seus ataques é para os pontos de espera, eu tô ouvindo. Fazendo presença sempre aqui, aguardando a presença para o cruzamento. Está observando um bom em Bagu no momento na final. Tem que esperar apenas o toque da aeronave e se autoriza o seu cruzamento aqui? Ah, afirma, senhor. Após o toque, a gente cruzou aqui. Tango Serra Golf, evitando sobrevoo a base aérea, prossegue para o Pátio 3, ok? Fique atento à aeronave do Boeing da Gol, que evite sobrevoo a aeronave também. Afirmativo, senhor. Estamos aqui no visual com a aeronave. Não vamos passar por cima da base, não vamos passar por cima da aeronave. Vamos na final para o Pátio. 7.013 no altímetro, vendo...